Está entrando no ar Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Muito boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu Paraná. Boa tarde, Brasil e mais de 50 países do mundo. Você está ligado agora na nova emissora brasileira da internet mundial, FusãoFM.com. Rádio Pop Rock, Rádio Notícia a partir de agora. Vamos começar a nossa caminhada pelo mundo da informação. Na abertura desse programa, eu quero agradecer ao empresário Augusto Pereira, era para agradecer ontem e não deu tempo, e ao empresário Sérgio Pereira, um dos maiores tradutores do Brasil, que são empresários do ramo de automação e tradução, que me enviaram uma cesta de café da manhã. E eu quero agradecer totalmente diet. A cesta deu para sexta, para sábado, para domingo, ainda sobrou um bocado de coisa. Muito obrigado, meu querido empresário Augusto Pereira. Um beijo na sua alma, a você, a sua família. Um beijo na alma do Serginho Pereira, um dos maiores tradutores, um homem que fala mais de 10 línguas. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito e sucesso nesta grande empresa de automação. E também vamos falar da T4M, que também trabalha com automação, tradução. Uma das grandes empresas da capital do estado do Paraná, T4M, fica aqui na capital do estado do Paraná. Muito obrigado a T4M, que ainda continua patrocinando. Você fechou até dia 11 ou 12? Mas já. Mas vai até o dia 11 ou 12. A T4M é treinamentos e consultorias em automação industrial e tradução de artigos e manuais técnicos. O técnico e empresário responsável é o meu querido Paulo Roberto Teixeira e a empresária Edneuza Alves Mota. O e-mail é t4m@uol.com.br e o telefone 3249-4542, Curitiba, Paraná. Em Santos, meu querido empresário Augusto Pereira, também uma das maiores empresas de automação, e o tradutor Sérgio Pereira. Muito obrigado pela cesta, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? Pelo respeito. Recebi de uma grande empresa aqui da Avenida, como é que chama aquela rua? Chile, da rua Chile. Muito obrigado. Mas olha, eu vou morrer e não vou ver tudo não. Não vou ver tudo não. Não vou ver tudo não. Um policial federal e uma juíza federal, bêbados, mas bêbados, babando, foram presos em Curitiba. Você já imaginou, meu camarada? Policial e juíza federal, policial federal e juíza federal. Daqui a pouco eu vou falar. Mas os dois estavam bêbados. Queriam dar uma trepadinha no hotel aí e armaram um reco, uma ziquezira do capeta, foi parar todo mundo na cadeia. O delegado Protógenes, o delegado lá, Queiroz, que armou toda a operação Satiagraha e vazou para a Rede Globo de televisão, esqueceu. Meus parabéns, hein, a apresentadora do jornal da CNT, como é que chama ela? É a... Esqueço o nome dela, trabalhou muitos anos com... Puta que eu pariu, aqui ninguém sabe de nada. A tua mãe. Aquela que apresenta o jornal da CNT. É a Mônica. A Mônica, tá, a tua mãe também. É, que trabalhava... Assim, para, porra, não é. Se não sabe, não fala. A Salete Lemos. Só trabalho com burro. A gente dá opinião. Ah, que ruim, opinião? Né, opinião. Mas eu não falo Ana mais. Ana Paula, velho. Padrão trabalha no SBT. O delegado Protógenes. Não me enche o meu saco, não, eu não tô bom da cabeça. Ana Paula Padrão foi o Pablo. Eu falei Mônica. Que Mônica é essa? Aquela que era amante do senador lá em Brasília? Não, não, aquela lá. Aquela lá. A Mônica. Fazia me... uma boa apresentadora, inclusive, que tá no SBT. Que Mônica? A Mônica Valdefogo, trabalhando em canal fechado lá na... Ah, merda, porra! O delegado Protógenes Queiroz... Cala a boca! Opinião não me interessa, eu quero o nome correto. Meus parabéns à CNT e à... Como é o nome dela mesmo? Ô imbecil! Como é o nome dela? Salete Lemos. Olha, um grande jornal na CNT, hein? Meus parabéns. E o resto também está tudo legal. Bom, o delegado da Polícia Federal, Protógenes, ele grampeou o Supremo Tribunal Federal. Foi ele que mandou grampear o ministro Gilmar Mendes. E o ministro quer ele na cadeia. Vai dar cagada. Vai dar cagada! Aguarde e verás! Ah, e hoje ele... Agora, eu só não entendo como é que o Lulinha, filho do Luiz Inácio, está nas mãos do bandido Daniel Dantas. O Protógenes grampeou o ministro, grampeou todo mundo no palácio, lá do Luiz Inácio, grampeou o Congresso, deputados federais, grampeou o ministro Gilmar Mendes, senador Demóstenes, e vem merda no ventilador. Daqui a pouco a gente conversa. Agora a novidade de hoje, que eu pensei, porra, que esse país tivesse vergonha na cara. Mas não tem vergonha na cara. A dengue está atacando o Brasil inteiro. Papa puta que eu pariu, cara. A dengue está atacando o Brasil inteiro. Já tem gente morrendo de dengue no Rio, em São Paulo, aqui no Paraná, não sei, no Brasil inteiro. Não tinha acabado com essa porra desse mosquito? O Paraná já teve um caso de morte registrado esse ano. Será que essa merda não acaba esse mosquito? Que faz? Seu Luiz Inácio, que faz o secretário aí, o temporão? Sei lá o nome desse homem, esse secretário da saúde aí, que ele faz? Hein? A dengue tá atacando novamente. Daqui a pouco vem a catapora, vem a AIDS, vem a gonorreia, vem a peste bubônica. A sífilis, vem tudo. Hemorroida, vem tudo nesse país. É brincadeira, porra. Vamos criar vergonha na cara. Vamos tirar a máscara e criar vergonha na cara. Olha, sabe quantas mulheres morrem por ano no Brasil de câncer na mama? Essa eu gostaria de comentar com você, viu, Ricardo? Que você Você entende do que eu vou dizer agora. Morrem no Brasil 8 mil mulheres de câncer na mama por faltas de exames de mamografia. E o governo do Luiz Inácio finge que não sabe. Para fazer a mamografia, Pablo Ricardo Alexandre, é simples. Tem que ser simples. Inclusive, ontem teve um médico que eu respeito, doutor Pino. Alguém, se estiver aí me ouvindo na internet, ele é deputado federal, um dos grandes. Meus parabéns a São Paulo. Vocês votaram num deputado que presta. Um dos grandes médicos, foi médico da Unicamp, é o doutor, começa com P, não sei se é Pinote ou Pilote, uma coisa assim, se alguém puder passar uma mensagem para o Leonardo que está sentado aí, isso aí é uma semana só, depois desaparece também, entendeu? Aí, então eu queria saber o nome desse médico, que teve lá no programa do Jô Soares ontem, um grande médico, grande estadista. Meus parabéns, tem quase 70 anos, muito bem vestido, deu uma aula. Ele disse que morre no Brasil 8 mil mulheres de câncer de mama por falta de exames de mamografia. E ele fez um projeto, que ele achou um projeto idiota. Não há necessidade de projeto, porra, para fazer mamografia. Não há necessidade de projeto para fazer exame de próstata. Não há necessidade de projeto para fazer exame da vagina, para fazer exame ginecológico. Isso é uma obrigação do governo do Luiz Inácio, de qualquer governo brasileiro. Agora veja bem, Ricardo Alexandre Mianes. Para você fazer um exame de mamografia hoje, você tem que entrar numa fila para marcar exame com o ginecologista, tá? Aí o ginecologista pega na teta da mulher, vê se tem alguma coisa, faz tal, aí pega uma receita, a senhora tem que fazer um exame de mamografia. Aí ela vai, enfrenta uma vaia às 3 horas da manhã e doutor José Pinote, um dos grandes médicos brasileiros, uma reserva moral da política brasileira. Meus parabéns, Jô Soares, pela entrevista de ontem. Interessante, quando leva uma entrevista como essa, ninguém fala só fala quando aparece um xarope da cabeça lá, falando palavrão, falando ele, agora quando leva um homem para dar uma mensagem à nação brasileira, ninguém fala porra nenhuma. Meus parabéns, Jô Soares. Doutor José Pinote teve lá ontem, então vamos lá. Então, para você fazer um exame de mamografia, porra, você tem que entrar numa fila. Aí você vai falar com o ginecologista. Para você marcar, você marca para um mês, tá? Até você chegar no ginecologista, você tá podre. Aí o ginecologista te atende. Aí você enfrenta uma fila, vai às 3 horas da manhã no SUS, lá no INSS, não sei onde fica essa porra, e para marcar o exame para fazer a mamografia. Demora mais 30 dias. Aí, depois de 30 dias, você ainda enfrenta uma fila para fazer o exame, tá? Aí o médico diz: daqui 30 dias você vem buscar o resultado. Ah, vá pra puta que eu pariu. Esses números que você colocou é só exemplo, só serve como exemplo só. Não, né? Não, é a realidade. É tá, uma então... pesquisa a realidade. Só terminar aqui, eu não terminei para você comentar. Pega só um minutinho, por favor. Com todo respeito. Presta atenção, Ricardo. Depois que a mulher faz o exame, demora mais 30 dias para fornecer o resultado. Se ela tiver com câncer, ela se fudeu. Ela morreu. Já vai pro pau. Peidou pra buzenga. Porra, que país é esse? Qual que seria a realidade, Ricardo Alexandre? Aqui no estado do Paraná, tem que, só uma parte, para você entrar. Qual seria a realidade? A mulher brasileira tinha que chegar agora num posto de saúde do governo municipal, já ter lá, tem que ter 300 postos de saúde, porra. Chegar lá, falar, eu quero falar com o ginecologista. Isso quando ele vem. Tem dia que ele não vem. Mas tem que obrigar. Não vem? Mete na rua. Põe quem quer trabalhar. Viu, prefeito Beto Guicho? Então tem qualquer prefeito do Brasil que tiver me ouvindo. A mulher tem direitos. Seja negra, da cor de Nossa Senhora Aparecida, seja branca, da cor de Virgem Maria, seja japonesa, polonesa, alemã, italiana, de qualquer estado, de qualquer nação que mora no Brasil. Ela tem que chegar lá, na hora, ser atendida por um ginecologista. Na hora, Ricardo, ela já tem que fazer o exame de mamografia, tá? Teve uma senadora, que eu não sei o nome dela, que conseguiu que cada deputado comprasse uma mamografia para o seu município. Meus parabéns. Se o governo não faz merda nenhuma, pelo menos os senhores deputados estão fazendo. Pegando uma. Era isso que eu fazia quando eu era deputado. Quer dizer, era essa a luta por cidadania e justiça social. Então tem que ir no ginecologista, marca a consulta, já vai para o outro local, faz a mamografia, já no outro dia já tem o exame, se tiver o câncer, já é operada. E já dá para fazer uma plástica, né, Pablo? Conforme o doutor Pinotti mostrou, da barriga, já tira um pedaço da pele para fazer o seio. Agora, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil demora um ano para você fazer uma mamografia, até você receber o resultado, porra, você já está no cemitério. Quer dizer, é uma vergonha, é um descalabro, e esse entra governo, sai governo, e ninguém, porra, porra, cria vergonha na cara. Vá a merda antes que eu me esqueça. Pois não. É, não contrariando ali o médico Alborguete, o doutor José Pinotti, mas esses números que ele passou devem ser referentes ao estado de São Paulo. Aqui no estado do Paraná, e quando eu digo estado do Paraná, eu estou englobando todas as cidades do estado, uma consulta, ela leva em média 45 dias para acontecer. A pessoa também tem que chegar na fila aproximadamente 4 horas a 5 horas da manhã. E aí, então, ela é atendida. Para marcar com o ginecologista. Para marcar com o ginecologista. É feito ali o pré-atendimento com as enfermeiras. E essas enfermeiras, então, encaminham para o ginecologista, que dura cerca de 45 dias a consulta. Consultado com o ginecologista, isso se ele não faltasse, correr tudo bem. Consultado após 45 dias... Aí vai marcar para a mamografia. A mamografia. Como a fila é bastante extensa e este exame, ele custa em torno de R$600 a R$700 no particular, é um exame bastante procurado. Então isso vai ficar para 2 a 4 meses aproximadamente o prazo. Chega às vezes a 4 meses o prazo para marcar a mamografia. Se uma mulher tiver com câncer, está fodida. Está morta. Feita a mamografia, ela tem que voltar para uma reconsulta com o ginecologista. Ah, tem que voltar lá. Justo. Para daí então ela pegar, marcar uma consulta para ver o exame. Daí é mais 45 dias. Para daí então, puta, ele solicitar o exame. Que país, que vai mais de 30 merda dias. É daí por diante. Todo o sistema ali, ele dura em torno de 7 a 8 meses aproximadamente. Desde a primeira consulta. É brincadeira, cara. Desde a primeira consulta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer mulher brasileira agora, se precisar fazer um exame ginecológico para saber se tem um corrimento, que é normal, qualquer mulher tem, para saber se está na menopausa, tá? O HPV, às vezes transa com o marido, pega uma doença, um vírus, etc. Entendeu? Demora até ela receber o resultado. nesse país chamado Brasis, lá de Brasis, Beatles, entendeu? Já morreu, cara. Já morreu, porra. E ninguém faz merda nenhuma pra resolver. Só o doutor José Pinotti, só o Jô Soares, que ficou ridicularizado ontem, e essa brilhante senadora que tem em Brasília. Quer dizer, é uma barbárie. Enquanto está se preocupando com o delegado, esse delegado Protógio é candidato a deputado federal na próxima, cara. Pode escrever. Pode escrever o PSOL, já vai estar se inscrevendo no PSOL. Ontem teve numa reunião do PSOL, a filha do Tarso Genro já disse que o pai também está metido na maracutaia, disse que comprou a briga da Polícia Federal para defender o Daniel Dantas. Quer dizer, dá para se entender que está todo mundo amarrado nas bolas do saco do Daniel Dantas. Está todo mundo com a bunda suja de merda. Quer dizer, eu quero parabenizar o Jô, parabenizar o doutor José Pinotti, parabenizar todos aqueles que estão preocupados com a cidadania e justiça social nesse país. Agora eu queria, preste atenção, está acontecendo em São Paulo, no Rio, no diabo que eu carrego. E o que eu vou falar aqui é verdade, viu, senhor Ricardo? A Rede Record fez uma matéria, tá? Presta atenção. É, 15-15, prefeito de Guaratuba é afastado pela justiça. Já vai tarde, você é ladrão. Lugar de ladrão na cadeia, tá? Eu ganhei a eleição lá com uma mulher. Escuta aqui, ó, Guaratuba, vamos ver se melhora Guaratuba também, senão vai estar no pau, vai estar no cacete, tá? Outra coisa, seu Ricardo. O cara chegou ontem, foi comprar um colchão com a esposa. Foi no caixa, pagou o colchão, pegou a nota, não deixou a esposa pagando o colchão e saiu com o colchão para fora. O segurança desconfiou dele. Falou, mas por que você está levando o colchão? Falou, minha senhora está pagando. Está nada, você é ladrão. E meteu um tiro nele. Está no hospital entre a vida e a morte. Que um outro segurança. Um rapaz estava saindo de uma boate. E deixou lá. Falou, olha, eu vou pendurar aí R$15. Eu sou filho de fulano, tal. Filho de uma promotora. Por favor, se alguém quiser me acompanhar em casa, segurança meteu uma bala nele. E assim tá, milhares de casos. O que está acontecendo com essa segurança, senhor Ricardo? Na verdade, são pessoas, na maioria das vezes, despreparadas, né, Borghetti? Que não conhecem nada do que é a segurança, né? E acabam fazendo besteira, acabam sendo contratados na coxa, não tem um preparo. O fulano de tal se acha no direito de montar uma equipe de segurança, monta a equipe de segurança, coloca para trabalhar em determinados lugares, não acompanha aqueles seguranças, e aí então acabam acontecendo, lamentavelmente, as cagadas, como são dito no popular aí, né? No chamado popularzão. E qual é a solução? Porque o mês passado, um rapaz simpático, moreno, né? Não muito moreno, mais ou menos, ele saiu do trabalho, foi a um supermercado de São Paulo, fez a compra, passou no caixa, pagou. O segurança abordou ele, cadê a nota? Tá aqui, vamos conferir. Mas por que conferir? Eu já paguei. Aí ele falou, vamos lá pro fundão. Assim, sem mais sem menos. E deu um tiro nas costas do cara. Aí o cara caiu, ele só ouviu o segurança falar, pelo amor de Deus, fiz uma cagada, deixa eu fugir do flagrante. Ah, vá pra puta que eu pariu, Ricardo. É aquela coisa. Quer dizer, o seu filho vai no supermercado, compra um negócio, compra qualquer coisa, leva o tiro do segurança e fica tudo na mesma nice, fica tudo, até que enfim acordou, né? Não? É brincadeira, que eu não estava enxergando porra nenhuma aqui. As pessoas, hoje para se montar uma empresa de segurança, você tem que ter um cadastro, você tem que ter uma empresa montada. Por exemplo, coloca lá Force Segurança, né? Force Segurança, pronto. Registradinho, direitinho, paga imposto daquela empresa. Aí você contrata os seguranças, não quer registrar, faz um contrato de trabalho. Só que esses seguranças, eles têm que comprovar que tem um curso de segurança. feito pela CPS, pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, vários órgãos aí que são competentes para isso. Feito isso, monta-se a equipe. Se o cara for um cara que tem um curso, um cara que tem um preparo de segurança, ele jamais vai cometer uma besteira. Até porque o dono da empresa vai estar acompanhando, porque não quer que a empresa acabe se envolvendo em algum escândalo. E então é feito um trabalho sério. Agora, muitos supermercados, lojas, shopping, aqui em Curitiba tem shopping que tem segurança, equipe de segurança de 20, 30 caboclos e não é registrada a empresa. Fazem uma besteira e aí quem é que vai arcar com as consequências? Quem é o chefe da segurança? Ah, o chefe da segurança é o Pablo. Mas cadê o Pablo? Sei lá onde é que tá o Pablo. Desapareceu. Uma outra pergunta que eu quero fazer aqui no Cadeia, na FusãoFM.com, Rádio Notícia. Como é que funciona a máfia das multas em Curitiba? Quem é que está levando grana? Eu vi esses dias num telejornal, parece que da Rede Globo do Paraná, o cara mostrando que num dia ele não tinha celular. Ele foi multado por estar falando no celular. No outro dia, na mesma hora, porra, foi multado falando no celular. E ninguém resolve merda nenhuma para dar os direitos da Constituição brasileira para esse trabalhador. Eu mesmo não ando de carro. E eu recebi uma multa esses dias. E eu não estava de carro. Então, porra, o que está acontecendo? Esses guardinhas são xaropes? São idiotas? Ganham para multar as pessoas? Ei, prefeito Beto Richa, até quando, porra, o senhor vai permitir esse descalabro, esta putaria na capital do Paraná? Até quando, prefeito? Eu sou Beto Richa. O senhor é o melhor prefeito do Brasil. Eu votei no senhor. E o senhor é meu candidato a governador. Porque o outro só sabe dar coisa. Entendeu? O senhor é o meu candidato a prefeito. Agora, a governador. Agora, do jeito que está a máfia das multas em Curitiba, isso é uma verdadeira putaria. Na verdade, eles têm umas cotas. E ninguém faz merda nenhuma, porra. Ninguém faz nada. E no Procon pra quê? Pra peidar? Pra ser bunda de pato? Peidar, cagar, andar? Fala, você que entende multa aí, porra. Na verdade, Alborguete, a Diretran, fala alguma coisa, que é o departamento responsável pelo setor de multas, aí, enfim, de trânsito em Curitiba, a Diretran, a informação que nós temos é que cada guarda da Diretran que deixa a unidade no seu dia de trabalho, ele tem uma cota a cumprir na rua. A informação que nós temos é que esta cota, ela é de 50 multas. Aquele que não atingir as 50 multas, ele é chamado a atenção dentro da Diretran. Isso é o que informaram. Foi matéria na RPC, que é afiliada da Rede Globo aqui em Curitiba, no Paraná. Foi matéria da RIC TV, que é afiliada da Record aqui no Paraná. Foi matéria da Rede Massa, que é afiliada do SBT. Enfim, todas as televisões aqui em Curitiba, no Paraná, fizeram esta matéria, receberam esta denúncia, emissoras de rádio, dizendo o seguinte: que a Diretran, os homens e mulheres da Diretran, têm uma cota diária a cumprir de 50 multas cada um. Por isso que eles ficam nas esquinas, eles ficam em vários pontos da cidade, com o caderninho anotando as placas, horário e emitindo a multa, que mais tarde chega até aquela pessoa que está conduzindo o veículo automotor. Outro detalhe. Se você for recorrer, diz que tem o direito de recorrer ao tal do Jari. Eu não conheço esse cidadão, não sei quem é o Jari, mas você pode recorrer lá para o Jari. Eu nunca vi uma pessoa ganhar uma vez sequer recorrendo à multa que recebeu. Os chamados pardais que nós temos em Curitiba, que são os radares, esses radares, se você passar a 68, vem a multa para você, certo? Dizendo que você poderia passar no máximo até 64, correto? Certo, você paga aquela multa. Se você passar a 72, vem na multa dizendo que você poderia passar no máximo a 68. Mas se você pode passar no máximo a 68, por que que aquela multa de 68 dizia que você não estava dentro do limite de velocidade? Então, quer dizer, é um negócio muito, sabe, é muito complicado esse negócio de radar aqui em Curitiba. E cada esquina de Curitiba tem um radar, tem uma câmera daquela para multar o seu veículo. Só não se sabe o porquê, Borghetti, as ruas de Curitiba são tão esburacadas desse jeito. Onde é que vai o dinheiro das multas, hein? Eu queria dar um beijo na alma do Lauro. Lauro, se eu sou burro, você é mais burro do que eu. Primeiro lugar, o doutor José Pinotti, ele disse sim, que 20 ou 30% das mulheres não vão fazer exame de mamografia. Porque não há conscientização, caralho. Não há conscientização. O governo não faz nada. Agora a dengue apareceu, estão falando em dengue. Quando é no carnaval é para usar camisinha. Porra! Eu não sou burro assim. Eu peguei a parte que me interessa, seu Lauro. Com todo o respeito que você tem por mim, que eu tenho por você. Nem eu sou burro e nem você. As mulheres não vão porque sabe que vai ter que enfrentar uma filha do diabo, do satanás, e vão acabar morrendo na fila do SUS, tá? E para fazer particular dá quase duas vezes o salário mínimo. E para fazer particular, eu não vou pagar e você também não vai pagar, Lauro. E eu dou a bunda, enfio o espanador no rabo, vou daqui na Jovem Pan passar o espanador na cara do Emílio Zaratustra, entendeu? Se aparecer alguém para pagar um exame para uma mulher. Quando era deputado, eu pagava. E ainda diziam que eu era demagogo. Que era deputado pé de chinelo. Tá? Então tá aí. Ah, eu queria só uma pergunta. O que está acontecendo com essa Luana Piovani, hein? Ela brigou com o Dado Dolabella, não é isso? Sabe o que aconteceu antes, não? Ela se envolveu em mais uma briga. Ela arrumou um outro namorado. Tava numa boate. Entendeu? Aí ela foi conversar com um modelo, com um rapaz. O namorado dela atual chegou e encheu de porrada a cara do rapaz que foi conversar com a Luana Piovani. Que um é viciado em drogas, outro é não sei o quê, outro é não sei o quê. O que está acontecendo? O marido daquela artista que eu admiro, como chama ela, Suzana Vieira? Também, Suzana, vou te contar, hein? Tu vai arrumar um garanhão daquele? Agora o cara ali tem que roer o osso, né, filho? Tem que roer o osso. Mas cansou, quer um filé mignon. Né? É foda, cara. Agora essa Luana Piovani, pelo amor de Deus, hein? É complicada essa mulher, hein, bicho? Essa que tá no beijo. Hã? Essa tá no beijo. Pô, mano, que barbaridade, mano. Bom, eu queria que o Ricardo... Obrigado, meu querido empresário Augusto Pereira. Quero mandar um abraço para o Walter de Salvador, na Bahia. Carlos do Rio de Janeiro. Guilherme de Curitiba. O Cadu de Belo Horizonte, a Jéssica Cono de São Paulo, um beijo na alma, tá? Baixa essa porra dessa música aí, não quero essa merda aí, tá? Me conta a história, aqui ele disparou dois tiros e quase acertou os porteiros do flat. Olha a pouca vergonha que aconteceu na capital. Olha! Olha! A putaria que aconteceu na capital do Paraná. Paraná! Vem, Paraná! Vem! Justamente, Alborguete, a bebedeira de um policial federal do estado do Pará. Fala com alegria! A minha maneira de falar é essa, não posso fazer nada. Não, não pode. Não dá pra mudar. Você não dá pra mudar, Alborguete. Eu aprendi assim, 16 anos assim, não tem como diminuir. É foda, meu. E nem aumentar. Olha, a bebedeira de um policial federal do Pará e de uma juíza federal do trabalho do estado do Mato Grosso terminou no xadrez. Após se embriagar em um bar do bairro do Batel, os dois resolveram terminar a noite em um flat no cruzamento da rua Doutor Faivre com a Nilo Cairo, do centro de Curitiba. O simples fato de o porteiro pedir ao agente federal Cláudio Vinícius Nogueira de Oliveira, de 32 anos, que preenchesse uma ficha de entrada, desencadeou então uma discussão. Irritado, o policial atirou duas vezes contra o porteiro e o segurança do hotel, mas não feriu nenhum deles. A polícia militar foi chamada e encaminhou Cláudio e a juíza federal Rafaela Pantarolo, do Mato Grosso, para o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, o CIAC, que é instalado anexo ali ao 1º Distrito Policial. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à Polícia Federal, já que ele é um agente da Polícia Federal. A juíza foi autuada por desacato à autoridade e liberada na manhã de ontem. A juíza, segundo as informações colhidas no local, estava hospedada no flat e saiu para se divertir na noite do último domingo. Isso por volta de 5 horas da madrugada. Ela retornou ao flat acompanhada do agente federal Cláudio. O casal quis subir para o quarto de Rafaela, mas foi advertido pelo porteiro, pois como ele não era hóspede, precisava preencher uma ficha, o que é de praxe, né? Você se instalou num hotel, no Hotel Bourbon, por exemplo. Chegou no Hotel Bourbon e vai subir com uma outra pessoa, é preenchido um cadastro. Vai se saber o que vai acontecer lá dentro do quarto. De repente você dá um tiro na cara da pessoa que está levando lá para dentro, ou a pessoa te dá um tiro na cara, é necessário um cadastro para que o hotel, o flat, né, enfim, aquele estabelecimento, possa prestar informações e esclarecer fatos na sequência, caso seja necessário. Fora de si, o Cláudio sacou a arma e apontou para a cabeça do porteiro. Assustado, o rapaz então entregou a primeira chave que achou. Enquanto o casal subia para o quarto, ele acionou a polícia militar, que supôs se tratar de um roubo contra o hotel. Assim que o agente da Polícia Federal chegou ao quarto, teve dificuldades para abrir a porta e chutou, arrebentando essa porta. Só que o quarto não era o da juíza, e sim o de uma anciã de 70 anos de idade, que havia acabado de deixar o hospital e levou um grande susto com aquela situação toda. Nesse meio tempo, enquanto o entreveiro estava acontecendo no quarto da anciã, os policiais militares chegaram até o hotel. O casal alcoolizado desceu e encontrou o porteiro e o segurança do flat. A juíza começou a xingá-los e o agente então sacou novamente a arma. O segurança do hotel tentou tomar a arma e o agente efetuou mais dois disparos, quase que acertando o segurança e o porteiro. Policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar chegaram e efetuaram a prisão, encaminhando a dupla até o 1º Distrito Policial, até o CIAC, que fica anexo ali. Não contente, o casal deu um novo show. Ela agrediu verbalmente os policiais militares e civis, salientando que era juíza federal, que eles não chegavam aos pés dela, que eles não tinham competência para prender uma juíza federal. Mas ela não tem o direito Mas de fazer isso, não. Mas não tinha documentos que comprovassem a função ali com ela. O agente federal quebrou a porta do xadrez com um chute após ser preso. Depois do barraco foi confirmado que a juíza realmente era juíza, que passou num concurso no ano de 2006. Foi chamada uma colega de serviço dela para acompanhar o flagrante. O policial federal foi encaminhado, a Polícia Federal encaminhado por agentes da Polícia Federal. desacatou policiais da Rony, policiais do 12º Batalhão, policiais civis. Em um dos momentos, inclusive, segundo o que foi apurado, Alborguete, diz que o policial federal olhou bem para a cara do policial militar e falou assim: você deveria me estender um tapete vermelho e engraxar o meu sapato. Porque você não tem competência nem para me dirigir a palavra se não for chamado. Menosprezando o policial militar. Eu não concordo. Diz que isso foi dito. Porque ele é dono do mundo? Ele é Deus? Diz que isso foi dito dentro do distrito. Mas ele é Deus? Não. Eu quero ouvir o teu comentário. Ele é um policial federal. Você acha que um agente policial tem o direito de entrar num hotel flat com uma juíza federal? Ela está querendo sujar o Ministério do Trabalho da Justiça Federal? Que direito tem uma juíza federal de aprontar o escândalo do Satanás dentro de ela é lá do Mato Grosso, vem aqui aprontar, agredir o nosso espartano Ministério do Trabalho da Justiça Federal? Que direito tem um policial federal vir lá do diabo que eu carregue, vim aqui agredir a polícia brasileira do meu Paraná? Que direito ele tem? Veja bem, Alborguete, eu já presenciei uma situação assim, quase que parecida, numa loja de roupas. Um homem, um rapaz, brigou lá com o segurança da loja, com a mulher, parece que ele foi acusado de roubo, uma coisa assim. Ele foi no carro, pegou a arma, deu 4 tiros dentro da loja, foi ele pra cadeia, e foi a mulher dele pra cadeia, os dois, pro primeiro distrito policial no centro de Curitiba. Comprou uma loja da Puma? Comprei. Lá na 25 de março? Na 25 de março. Bonito, né, comprei, meu? Lá. Igual o do Luiz Eduardo, meu. Também. Aí o que aconteceu, Borghetti? Trintão. Trintão. Aí o que aconteceu? Vamos melhorar, 170, né? Não, trintão, bicho. Você não, é mesmo. 30 não existe relógio de 30 da Puma. Eu trago um pra você. Não, negativo. O que aconteceu? Mas o outro lá comprou um relógio da Nike, em vez dele andar pra frente, ele anda pra trás. Na 25 de março. Chinês, anda pra trás. Só concluindo aqui pra você, Alborguete, o que aconteceu? Os dois foram levados ao primeiro distrito policial. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e ela foi autuada por cumplicidade na tentativa de homicídio. Aonde foi isso? Aqui em Curitiba. Aconteceu nas lojas Renner, essa situação. O que que aconteceu? O cara ficou preso e a mulher também ficou presa. A grande diferença de um caso para o outro, onde eu quero chegar, é a seguinte: a mulher não era juíza e o cara não era agente federal. O que eles eram? A informação. Eram pessoas comuns, trabalhadores normais. Entendeu? A única diferença é que o cara deu o tiro, não era policial. A mulher que estava junto com ele não era juíza. Nesse caso, a meretíssima senhora juíza federal aí, ela foi liberada já no que amanheceu o dia. Ela nem presa não ficou. É que o trâmite ali das 5 horas da manhã, das 5 e meia da manhã, quando eles chegaram no distrito, até as 7 horas da manhã, foi aquele negócio de papelada, resolve daqui, resolve dali, chama fulano, chama Beltrano. Ela saiu normalmente pela porta da frente, dando risada, inclusive, dos policiais civis e militares. Que barbaridade, né? Dando risada. Isso é uma vergonha. Inclusive, o policial federal, a informação que nós temos, é que foi conduzido até a superintendência da Polícia Federal. Ele não é na do rua Paraná Baldino também, do Amaral. Não, né? Também não. Na rua Baldino do Amaral, e saiu de lá, eram 9 horas da manhã, também dando risada com os demais companheiros da Polícia Federal. Puta que eu pariu. Então, sabe, aquela coisa. Que situação, rapaz, que nós chegamos, hein, bicho? Eu fico pensando. Pobre do trabalhador. Se o cara for policial federal, se for juiz, pode pintar e bordar nesse país, não acontece nada. Então eu aconselho a todos os brasileiros a fazerem um concurso e entrarem na Polícia Federal. Ou, de repente, prestar uma faculdade e se tornar juiz. Porque aí você pode matar, você pode dar tiro, você pode desacatar, você pode sair rindo na cara das pessoas. Numa boa. Numa boa. Sabe? Até como... o jogador do Atlético deu risada. O jogador do Atlético Paranaense. O Rodriguinho. Bate. Tava com a cara cheia de manguaça. Comete um acidente. Não vou fazer exame. Sou jogador do Atlético Futebol Clube. Cagou e andou pra polícia. Justamente. Cagou e andou pra polícia. Quer dizer, a Polícia Civil do Paraná está desmoralizada. Prestou depoimento e foi embora. Então eu acho que são dois pesos e uma medida. Não, não são dois pesos e duas medidas. São dois pesos e uma medida. Você é o quê? Eu sou pobre. Então você vai para a cela. Você é o quê? Eu sou policial federal. Você pode sair dando risada. Não tem problema. Quer dizer, complicado, né, gente? Eu queria te fazer uma pergunta. Quero ver se você tem culhão para me responder. Ou vai amarelar. Quantos carros estão sendo roubados todas as noites na capital do Paraná? E quem é? Quantos desmanches tem Curitiba? E quem é que está levando dinheiro para não fechar os desmanches? Vamos ao intervalo. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu fui um grande empresário. Tive sucesso. Tive. Minha empresa chegou a faturar por ano. Nessa época, a gente contava com funcionários e filiais. Mas isso foi há muito tempo. Bem antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome as empresas. Para criar um programa de prevenção, acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Eu quero só fazer uma pergunta dessa propaganda do cigarro. Propaganda idiota. Idiota. Agora, e a bebida alcoólica? Como é que fica? Quem é viciado é viciado. Eu nunca vi até hoje nesse país alguém que tenha vergonha na cara lá em Brazilian Beatles colocar uma propaganda. Você já viu? Não. Ricardo? Não. Dizer. Cuidado, que você vai se viciar. Faz o cigarro aparecer. Não, já chega. É essa aí. É essa propaganda aí, porra. Mas não quero ouvir de novo essa merda. Agora, por que não coloca propaganda igual a essa da bebida alcoólica? Não coloca porque está todo mundo levando dinheiro das grandes empresas multinacionais das bebidas alcoólicas. Está todo mundo levando grana. Por isso que não passa. Por isso que ninguém toma providências em Brasília, tá? Essa que é a verdade. É... Tem senador dono de cervejaria. Tem senador que é dono de cervejaria. É uma putaria. Quantos carros continuam sendo roubados toda noite? A média ela está em 28 a 32 veículos. Para onde vão os carros? Na maioria das vezes para desmanches, Alborguete. Na maioria das vezes para desmanches. Os desmanches ainda são os verdadeiros líderes dos roubos e furtos de veículos que acontecem em Curitiba e região metropolitana. Por que a polícia sabe... não pera? A polícia não fecha, Alborguete, porque é complicado. O policial que vai para a rua, ele ganha um salário de merreca. E quando ele aborda um buraco, como são chamados os lugares onde são cortados os carros, o dono do desmanche, na maioria das vezes, oferece a esse policial... uma média de 10, 15, 20, 30 mil reais. Mas, e assim mesmo tem desmanche que já está acertado com o delegado de polícia? Tem desmanche que já está acertado com o delegado. Aí o policial chega lá, o cara chega para ele e fala, ó, vocês estão em quantos? Nós estamos em 4 na equipe. Então beleza, eu vou dar 20 mil, é 5 para cada um. Pô, 5 mil albergues. Por mês? Cinco, não, na hora ali, naquela bronca ali, naquele pega que deu ali. Eu vou dar 20 mil, vamos esquecer tudo? Beleza. 5 mil reais para um policial civil representa 3,5 vezes o salário dele. Dá para passar o Natal, a semana inteira do Natal, da véspera do Natal, semana inteira da passagem do Ano Novo, e ainda sobra um troco para depois do Ano Novo. Justamente. E aí o policial acaba se atracando. Oh, mas o Ricardo Alexandre é louco de falar isso. Eu não sou louco de falar isso. Isso é o que acontece. Hipócrita, idiota seria eu de vir aqui e dizer, ah, o Borghetti eu acho que não pega porque é complicado o trabalho, a polícia não tem condições de correr atrás. Se tem condições de correr atrás, rapaz, passa hoje. Eu não vou fazer isso, é lógico. Primeiro porque eu não estou na televisão. Segundo, porque eu não tenho interesse em fazer isso e perder a minha vida em seguida. Porque os caras matam. Se o dono do desmanche não matar, o policial vai lá e mata. Entendeu? Mas se você hoje pegar uma câmera e for em frente às lojas de autopeças, entre aspas, que já foram fechadas pela polícia, você vai ver que é uma média de 4 a 5 viaturas por dia visitando esses locais. E vão lá visitar por quê? Pra quê? Qual é a finalidade? Porra, se uma viatura foi às 9 da manhã, essa viatura já não pode comunicar as demais viaturas que já passou por ali? É necessário que outras quatro... É necessário que outras quatro visitem também. Gente, posso terminar aqui, pelo amor de Deus? Pode, desculpa. É necessário que outras quatro viaturas sigam para o mesmo local depois? Quer dizer, é complicado, cara. Entendeu? Entendeu? É complicado. Entendeu? Entende? É complicado. Então, o policial, se eu fosse um policial civil, não estou dizendo isso, que eu sou. Você ia buscar também. Eu ia. Ué, por que que não? Se eu não for me atracar nos 20 mil para dividir com os meus três companheiros de equipe, o delegado e o superintendente vão. Você está falando sério? Ué, vão buscar. Eu fiquei sabendo, não vou dizer a fonte também, fiquei sabendo que o acerto inicia-se na delegacia e se encerra dentro da Secretaria de Segurança Pública. Vixe! Eu fiquei sabendo. O nome dele é Ricardo Alexandre Miani. Ricardo Alexandre Miani. No meu cu, não. RG 5918-353, dígito 2 do Paraná. E eu assumo o DRT? 7772. Está de cartão 72. Novo, né? Está de cartão novo. O número do teu DRT? 7721. Nossa senhora! Olha a tua bola aí, gente! Aqui, ó, Fusão FM, Rádio Notícia. Luiz Carlos Alborguete, repórter RT 374. Isso! Aí eu não falei porra nenhuma disso. Só pra vocês terem uma ideia, ó, eu vou falar um caso que aconteceu aqui. Ninguém colocou isso na imprensa. Eu vou contar. Então vai, conta. Há duas semanas atrás, existe um desmanche. Você fica excitado, né? Escuta essa história. Existe um desmanche. Existe um desmanche em Curitiba que é do tal Carlinhos Careca. Quem é esse cara? Não sei, não conheço. Nunca vi na minha vida. Carlinhos Careca. O Carlinhos Careca comprou uma moto no valor de 60 mil reais. Puta que eu pariu, que moto cara, hein? E saiu exibindo a moto pra todo mundo. Resultado da história. Primeira esquina que ele saiu, bateu a moto, se esculhambou, se estrupiou todo. O doutor Ronald de Jesus, que é o delegado, é operacional da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, está fazendo uma operação em Curitiba em todos os desmanches, onde ele chega no desmanche e cola uma etiqueta nas peças que estão dentro das lojas de autopeças. Então o doutor Ronald chega lá com os policiais, eles vão etiquetando e tudo, ele assina a etiqueta. Se ele voltar lá e tiver uma peça sem etiqueta, o cara vai ter que dar conta da nota daquela peça. Muito bem, até aí tudo bem. E eles foram visitar a loja de quem? Do Carlinhos Careca, lá no bairro do Sítio Cercado. E começaram a etiquetar as peças e tal, o serviço normal. Um policial chamado Novalski, Novalski. Pegou e largou as etiquetas de lado e começou a montar um carro dentro da... O que tem a ver com a moto? Da autopeça. Não, é o fato que eu tô contando que foram lá na autopeça do carro, mas ele não tava. Porque ele se quebrou com a moto de 60 mil dele. Ah, tá. Tava lá se recuperando em casa. O filho dele é que tava cuidando do desmanche. Aí, o policial largou tudo ali e começou a montar um carro. Pegou um paralama de Paraty, um motor de Paraty, uma traseira de Paraty, um teto de... Montou um carro. E chegou pro filho do Carlinhos Careca e falou assim, ó... Diga pro teu pai que amanhã eu venho aqui pra falar com ele. Aí os outros policiais pegaram e falaram, ô Novalski, você tá louco, cara? Nós viemos aqui pra etiquetar. E você tá aí mexendo com peça. Ah, vá puta que pariu vocês, cara. Tô cuidando da minha vida, não quero saber da de vocês. Tudo bem. No dia seguinte, o Carlinhos Careca saiu de casa, todo quebrado, que se estrupiou com a moto dele, e foi pra loja dele lá no sítio cercado. Chegou lá e ficou esperando o dito cujo do policial Novalski. O Novalski que chegou tá lá... Que tá penalteado, né? O Novalski... Não. Veja bem, o Novalski chegou lá e falou, Carlinhos, o negócio é o seguinte. Montei ali umas peças ali e tal, isso aí é peça roubada, ele carro roubado. O Carlinhos falou, não, Novalski, não é. Você pegou peça boa e colocou ali pra dizer que é carro roubado. Não cria situação. Se tiver errado, eu digo que tá errado. Se tiver certo, eu brigo com você, pô. O Novalski ficou louco, o policial, chamou o filho do cara de vagabundo, chamou o cara de vagabundo, disse que o cara era ladrão de carro e os cacete e tal. O Carlinho pegou e falou, tá bom, Novalski, o que você quer? Quer R$1.000 agora? Eu vou te dar R$1.000 agora. O Novalski falou, não, não quero R$1.000, eu quero R$6.000. Aí o Carlinho falou, não dou, R$6.000 não dou, dou mil, você tá sozinho aqui, é só pra você. Não, não dou, eu dou, não dou, não dou. O cara falou, então tudo bem, Novalski. Essa vamos fazer história o seguinte, é verdadeira, viu, Paulo? Vamos fazer o seguinte. É real. Está na corregedoria da Polícia Civil. Está na corregedoria. Aí o Carlinhos falou assim, então tudo bem, Novalski. Você quer R$6.000? Tudo bem. Eu vou dar R$6.000. Só que eu não vou dar para você. Eu vou levar lá na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e vou entregar nas mãos do Dr. Ronald de Jesus. Ah, cagado. Aí o Novalski falou, você não é homem para isso. Você não é macho pra pegar o dinheiro e levar lá na delegacia. E entregar na mão do delegado. O cara falou, então você vai ver. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o seu Carlinhos Careca entra dentro da delegacia com uma pacoteira debaixo do sovaco. Aí, quando o policial viu, foi correndo, pelo amor de Deus, Carlinhos. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não. Não mete Deus na história, não. Nome do policial. Deus não tem nada a ver com isso, não. O nome do policial. O Novalski. Novalski. Não tem nada a ver com isso, Deus, não. Tô indo falar com o Dr. Ronald de Jesus. Eu tenho uma encomenda para entregar para ele. E começou aquela discussão no corredor da delegacia. Você vai entrar, não vai. Eu vou entrar, não vai entrar. Vou entrar, não vai entrar. O Dr. Ronald, que tá atento a tudo, ouviu a discussão e foi lá. Ó, mas que bagunça é essa no corredor? Carlinhos ergueu a mão, o senhor é o Dr. Ronald de Jesus? Sou eu mesmo, eu sou o Carlinhos, o senhor esteve na minha loja ontem no sítio cercado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O seu policial aqui, o Novalski, foi me achacar em R$6.000, dizendo que tinha peça roubada lá na minha loja. Muito estranha, doutor, ele não ter mostrado na hora para o senhor que tinha peça roubada dentro da loja. Deixou para o outro dia porque ele queria R$6.000. Pois muito bem, aqui estão os R$6.000, eu vim trazer para o senhor aqui. Olha, rapaz, a cagada. Rapaz do céu. Mas deu uma correria, uma fedentina tão grande dentro da delegacia, que até o delegado-chefe quase que foi pra fita. Mas, sério? Eu tive lá. Mas como o delegado-chefe é uma pessoa decente, doutor Itiro. Pessoa querida. O doutor Itiro Ashitani é um delegado que, pô, é um delegado de primeira classe. Quase o Costa pediu demissão. É um delegado decente. O superintendente Costa é uma pessoa que eu conheço de dentro da minha casa. Meu particular amigo. De dentro da minha casa e eu sou da casa dele. Ele falou, eu vou sair da delegacia porque eu não aguento um troço desse. Ele falou, não existe isso. E o seu Novalski, pasme os senhores, que deveria ter sido preso, deveria ter sido excluído da força policial, saiu da delegacia de furtos e roubos de veículos e hoje está lotado na delegacia de furtos e roubos, trabalhando com o doutor Luiz Carlos de Oliveira. Então é isso que eu digo para vocês. E tá só uma parte. Tudo isso aí está na corregedoria da Polícia Civil. Na corregedoria da Polícia Civil. E o secretário Luiz Fernando Delazzi quer o Novalski na cadeia! Só um detalhe. Eu contei essa história para resumir e responder aquela pergunta que você me fez. Por que é que não se acabam com os desmanches em Curitiba? Porque rola dinheiro. Não vai acabar nunca na vida, né? Bom, vamos embora. Terminou o horário. Muito obrigado, Ricardo Alexandre. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço acompanhe. E até amanhã, se Deus quiser. Falar nisso, você vai resolver o negócio do periquito agora, né? Do otário. Vou. Do otário. Vou. É duro, rapaz. Você tem uma... Olha só que idiotice. Você monta uma oficina mecânica de lata e pintura. Olha só o que, que vem atrás da gente aqui na Fusão FM. O cara leva o carro pra você arrumar e você simplesmente pega o carro do cara, dá o valor do conserto, não pede documento, não pede nada. Resultado, o cara deixou um carro roubado dentro da loja do cara pra arrumar. Hã? E se agora, fudeu. Agora ligou agora, pro celular do agora cara da paradinha. Ligando pro Ricardo aqui na Fusão FM. Já ligou umas 10 vezes? Pelo amor de Deus, o que, que eu faço? O Ricardo falou, eu não sou delegado. Ah, aí ligou pro cara da Paraty. Oi, quem tá falando? Ah, o fulano. Fulano, pelo amor de Deus, corre aqui na minha loja, na minha empresa, na minha oficina. Que você deixou um carro roubado aqui, a polícia tá aqui, quer me prender. O cara falou, eu não sou otário, tchau. Desligou o telefone. Ah! Tchau, até amanhã. Uma tarde feliz. Amanhã estaremos de volta. Um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Você está ouvindo FusãoFM.com. Sua alternativa pop rock. Eu tinha acabado de passar na faculdade de... Minha família inteira estava feliz. Meu pai até me deu um... de presente.